Nossa mãe, nossa filha, ela é nosso grande irmão. Ela é nossa mãe, nossa filha, ela é nosso grande irmão. Ela é nossa novela, nossa tela, ela é nossa solidão. Nossa tela, nossa cela, nossa solidão. Oh, nossa santa, oh, nossa sina, oh, nossa senhora que ilumina. Oh, nossa santa, oh, nossa sina, ela é nossa assassina. Criatura, de manhã traz a doença e à noite vende a cura. Ó Senhor, rei do fogo que clareia a noite, é chama que chama em embalos as noites. Já disse, eles são os ricos que o meu povo adora. Bate palma pra humilhação em alta definição. Ela vem sussurrando em surround, tu se rende no primeiro round. E até lá no meio do mato, e até lá no meio do mato, e até lá no meio do mato. E até lá no meio do mato, naquela casinha de saber. Bate palma, estica e puxa, e viva a festa da bruxa. A tecla sabe, vai dizer qual é a língua do poder. Macabra, a revolução não será televisionada. macabra.